Ficheiro 44, página 415, capítulo 23. Domingo 3 de abril, a segunda-feira 4 de abril. Miquel tirou mais dois expressos. Pediu desculpa quando acendeu um cigarro. Paulo Roberto encolheu os ombros. O pugilista tinha fama de não ter papas na língua e dizer exatamente o que pensava. Miquel não tardou a perceber-se de que a fama era merecida, mas que era ao mesmo tempo um ser humano, humilde e inteligente. E até tentara uma carreira política, candidatando-se a deputado pelo Partido Social Democrata. Não, o homem tinha definitivamente qualquer coisa entre as orelhas. Miquel descobrira que começara a gostar dele. Porque veio contar-me esta história. A miúda está mesmo metida numa alhada, não está? Não sei o que fazer, mas penso que o mais certo é vir a precisar de um amigo. Concordo. Porque é que acha que ela está inocente? É difícil de explicar. A Lisbeth é uma pessoa estranha, sem dúvida. Mas não acredito que tenha assassinado o Dag e a Mia, especialmente a Mia. Para começar, não tinha motivo. Pelo menos que nós saibamos. É verdade. A Lisbeth não teria qualquer problema em usar violência contra alguém que o merecesse. Mas não sei. Decidi desafiar o Bublanski, o detetive que está a chefiar a investigação. Penso que o Dag e a Mia foram mortos por uma razão. E penso que essa razão está algures na história em que o Dag estava a trabalhar. Se isso for verdade, então a Lisbeth vai precisar de mais do que uma mão a que se agarrar quando for presa. Vai precisar de um tipo de apoio completamente diferente. Eu sei. Paulo Roberto tinha um brilho perigoso nos olhos. Se está inocente, tem sido sujeita à porra de um dos maiores escândalos jurídicos da história. Tem sido descrita como uma assassina pelos mídia e pela polícia. E depois de toda a merda que escreveram a respeito dela, eu sei. Então, o que podemos nós fazer? Posso ajudar de alguma maneira? A melhor ajuda que podemos dar-lhe é arranjar outro suspeito. É nisso que estou a trabalhar. A segunda melhor coisa seria chegar até ela antes que um polícia qualquer lhe dê um tiro na cabeça. A Lisbeth não é do género de entregar-se voluntariamente. E como é que a encontramos? Não sei. Mas há uma coisa que pode fazer. Uma coisa prática, se puder dispor do tempo e da energia. A minha namorada está fora até ao fim da semana, o que quer dizer que posso dispor do tempo e da energia. Bem, estava a pensar que, sendo um pugilista, sim. A Lisbeth tem uma amiga, Miriam Vu. Provavelmente já leu a respeito dela. Mais conhecida como a fufa sadomasoquista. Sim, já li a respeito dela. Tenho o número de telefone dela. E tenho tentado contactá-la, mas ela desliga, mal percebe que é um jornalista. Não a censuro. A verdade é que não tenho tempo para andar atrás de Fröken Vu, mas li algures que ela treina boxe tailandês. Estava a pensar que, se um pugilista famoso quisesse entrar em contacto com ela, estou a ver. E tem esperança de que ela possa dar uma pista para chegar à Lisbeth? Quando a polícia a interrogou, disse que não fazia ideia de onde ela pudesse estar, mas vale a pena tentar. Dê-me o número, eu falo com ela. Miquel deu-lhe o número e a morada na Lundagatan. Gunnar Björk tinha passado o fim de semana a analisar a situação. As suas perspectivas, concluiu, estavam por um fio e ia ter de fazer o melhor possível com as cartas que tinha na mão. Blomqvist era um sacana de primeira. A única questão era saber se seria possível persuadi-lo a manter-se calado a respeito sobre o facto de ele, Björk, ter recorrido aos serviços daquelas cabras. Era um crime punível por lei, e se a coisa se soubesse, custar-lhe-ia, no mínimo, a carreira. A imprensa estraçalhá-lo-ia. Um membro da Polícia Nacional de Segurança que explorava prostitutas adolescentes? Se ao menos aquelas putas de merda não fossem tão novas? Ficar ali sentado de braços cruzados é que ia de certeza selar a sua sorte. Björk era suficientemente inteligente para não ter dito nada a Blomqvist. Lera-lhe na cara. O homem estava desesperado. Queria informação. Mas ia ter de pagar por ela. E o preço era o silêncio. Salah trazia uma nova dimensão à investigação criminal. Svensson andara à procura de Salah. Bjurman andara à procura de Salah. E o superintendente Bjork era o único a saber que havia uma ligação entre Salah e Bjurman. Uma ligação que significava que Salah era a chave para os assassínios em Enskede e em Odenplan. Isto criava um outro problema grave para o futuro bem-estar de Bjork. Fora ele que dera a Bjurman a informação sobre Salatchenko, como um gesto de amizade, e a despeito de todo o processo continuar a ser altamente secreto. Era um pormenor, mas significava que tinha cometido outro crime punível por lei. Além disso, depois da visita de Blomkvist, na sexta-feira, envolvera-se em mais um crime. Era um membro da instituição policial, o que significava que, se tivesse informação pertinente para uma investigação criminal, a sua obrigação era transmiti-la de imediato aos colegas interessados. Mas se desse a informação a Bublansky e a Ekström, estaria inevitavelmente a implicar-se. E viria tudo a público. Não só a história das putas, mas todo o caso Salatchenko. No sábado, fora ao seu gabinete na Polícia de Segurança Nacional, em Kungsholmen, reunira todos os documentos referentes a Salatchenko e lera-os de uma ponta à outra. Os relatórios tinham sido escritos por ele, mas isso fora muito tempo antes. O documento mais antigo tinha quase 30 anos, o mais recente, 10. Salatchenko, um filho da puta escorregadio. Sala. Era assim que lhe chamava nos relatórios, apesar de não se recordar de ter usado o nome. A ligação era, no entanto, claríssima. A Enskede, a Bjurman e a Lisbeth Salander. Bjork continuava a não perceber como encaixavam todas as peças do quebra-cabeças, mas julgava saber por que razão Lisbeth estivera em Enskede. Não lhe custava imaginá-la a deixar-se dominar pela fúria e a matar Svensson e a mulher Johansson por terem recusado cooperar ou por a terem provocado. Tinha um motivo que só ele e mais duas ou três outras pessoas em todo o país conheciam. É completamente louca. Espero que um polícia qualquer lhe dê um tiro nos cornos quando a apanharem. Ela sabe. Ela pode revelar a história toda, se decidir falar. Fosse como fosse que olhasse para a situação, Mikael Blomkvist continuava a parecer a única saída possível. E isso era a única coisa que lhe interessava. Sentia um desespero cada vez maior. Tinha de convencer Blomkvist a tratá-lo como uma fonte confidencial e a manter silêncio sobre as suas escapadelas com a merda das putas. Raios! Se ao menos a Salander rebentasse também com a cabeça do Blomkvist. Olhou para o número de telefone de Sala e pesou as vantagens e os inconvenientes de contactá-lo. Não conseguia decidir-se. Fazendo da necessidade virtude, Mikael Blomkvist adquirira o hábito de, a cada nova fase da sua pesquisa, fazer o ponto da situação. Quando Paulo Roberto saiu, dedicou uma hora a essa tarefa. Tinha-se tornado quase um diário em que dava livre expressão aos seus pensamentos, ao mesmo tempo que registava meticulosamente todas as conversas e todos os encontros, bem como todas as pesquisas que fazia. Encriptou o documento e enviou cópias para Erika e para Malin, para que as colegas se mantivessem a par do que fazia. Dag Svensson concentrara-se em Sala durante as últimas semanas de vida. O nome surgira na derradeira conversa telefónica que tivera com ele, horas antes de ser assassinado. Bjork afirmava saber qualquer coisa a respeito do homem. Passou em revista tudo o que tinha descoberto sobre Bjork, o que não era muito. Gunnar Bjork, 62 anos, solteiro, nascido em Falun. Estava na polícia desde os 21 anos. Começara como simples agente, mas estudara direito e acabara por entrar para a SAPO, a Polícia de Segurança Nacional, quando tinha 26 ou 27 anos. Fora isto, em 1969 ou 1970, muito perto do fim do mandato de Per Gunnar Vinge como diretor. Vinge fora demitido depois de ter afirmado, durante uma conversa com Ragnar Lassinantti, governador de Norrbotten, que Olof Palme fazia espionagem em favor dos russos. Tinham-se seguido o caso do Bureau Interno e o de Holmer e o do carteiro e o assassínio de Palme e escândalos atrás de escândalos. Mikkel não fazia ideia de que papéis poderia Björk ter desempenhado durante as suas 3 décadas na Polícia de Segurança Nacional. A carreira do homem entre 1970 e 1985 era, sem dúvida, um livro por escrever. O que nem sequer era assim tão estranho, considerando que tudo o que tinha que ver com as atividades da SAPO era confidencial. Tanto podia ter sido afiador de lápis como agente secreto na China. Improvável. Em outubro de 1985, fora colocado na Embaixada Sueca, em Washington, onde permanecera 2 anos. Em 1988, regressara a Estocolmo. Em 1996, tornara-se uma figura pública, nomeado diretor adjunto da Divisão de Imigração. Mikkel não fazia ideia de qual a natureza exata das suas funções. Depois de 1996, fizera vários comunicados à imprensa, como a respeitante à deportação de um árabe suspeito, etc. Em 1998, estivera na ribalta, quando vários diplomatas iraquianos tinham sido expulsos do país. Que tem tudo isto a ver com Lisbeth ou com os assassínios do Dag e da Mia? Talvez nada, mas o Björk conhece o Sala. Portanto, tem de haver uma ligação. Erika Berger não falara a ninguém, nem sequer ao marido, de quem raramente guardava segredos, da sua mudança para o Svenska Morgonposten. Restava-lhe cerca de 1 mês à frente da Milênio. A ansiedade começava a afetá-la. Os dias passavam a correr e muito em breve estaria a enfrentar o último. Estava também cada vez mais preocupada com Mikkel. Lera o último e-mail dele com uma sensação de impotência. Reconhecia os sinais. Era a mesma obstinação que o fizera ficar em Edastat 2 anos antes. Era a mesma determinação obsessiva com que fora atrás de Wennerström. Desde Quinta-feira Santa nada mais existira para ele, exceto descobrir quem matara Dag e Mia e provar a inocência de Lisbeth. Comungava totalmente destes objetivos. Ao fim e ao cabo, Dag e Mia também tinham sido seus amigos. Mas havia uma faceta de Mikkel Blomkvist que a fazia sentir-se pouco à vontade. Era capaz de tornar-se implacável quando cheirava sangue. A partir do momento em que ele lhe telefonara, no dia anterior, a dizer que desafiara Bublansky como um raio de um cowboy do oeste americano, soubera que a procura de Lisbeth Salander ia mantê-lo ocupado no futuro previsível. Sabia por experiência própria que seria impossível de aturar enquanto não resolvesse o problema. Balançaria entre o egocentrismo e a depressão e, algures na equação, ia correr riscos que seriam talvez completamente desnecessários. E Lisbeth Salander? Só a vira uma vez. E não sabia o suficiente a respeito daquela estranha rapariga para partilhar a certeza de Mikkel de que estava inocente. E se Bublansky tivesse razão? E se ela fosse culpada? E se Mikkel conseguisse encontrá-la e ela fosse uma lunática com uma arma? E a surpreendente conversa que tivera com Paulo Roberto no início daquela manhã em nada contribuíra para a tranquilizar. Era bom, claro, Mikkel não ser o único ao lado de Lisbeth, mas Paulo era outro cowboy como ele. E onde iria encontrar alguém que a substituísse na Milênio? Estava a tornar-se urgente. Pensou em ligar a Krister e discutir o assunto com ele, mas não podia dizer-lhe e impedir que a novidade chegasse aos ouvidos de Mikkel. Mikkel era um repórter brilhante, mas seria um desastre como diretor editorial. Nesse sentido, ela e Krister eram muito mais parecidos, mas duvidava que Krister aceitasse a oferta. Malin Eriksson era demasiado jovem, não tinha ainda a autoconfiança necessária. Mónica Nilsson, demasiado egocêntrica. Henrique Cortés era bom jornalista, mas demasiado jovem e inexperiente. Lotti Karim, demasiado excêntrica. E não tinha a certeza de que Krister e Mikkel aceitassem alguém vindo de fora. Era uma alhada de todo o tamanho e de modo nenhum a maneira como queria terminar o seu mandato à frente da Milênio. No domingo à noite, Lisbeth Salander usou o Asfixia 1.3 para abrir o ícone Mick Blomport e ler o material que tinha sido acrescentado nos últimos dois dias. Mikkel não estava online. Leu o diário da pesquisa e perguntou-se se ele estaria a escrevê-lo com tanto pormenor por causa dela. E se sim, que poderia isso significar? Mikkel sabia com toda a certeza que ela lhe entrava no computador, pelo que era natural concluir que queria que lesse o que escrevia. A questão, porém, era o que não estava ele a escrever. Sabendo que ela acedia ao computador, podia controlar o fluxo de informação. Notou de passagem que, aparentemente, ele não fora muito mais longe com Bublansky do que desafiá-lo para uma espécie de duelo relacionado com a inocência ou a culpa dela. Estava a basear as suas conclusões em emoções e não em factos. Que idiota ingênuo! Em compensação, tinha fixado a mira em sala. Bem pensado, super Blomqvist. Notou então com alguma surpresa que Paulo Roberto surgira em cena. Era uma boa notícia. Sorriu. Gostava daquele filho da mãe descarado. Era machão até à ponta dos cabelos. No ringue, não hesitava em chegar-lhe a sério. Quando conseguia acertar-lhe, claro. Sentou-se direita na cadeira quando desencriptou e leu o mais recente e-mail de Mikkel para Erika. Gunnar Björk, da Sapo, tem informações sobre o Sala. Gunnar Björk conhecia o Björman. Os olhos de Lisbeth volaram-se enquanto ela traçava mentalmente um triângulo. Sala, Björk, Björman. Sim, faz sentido. Nunca tinha olhado para o problema daquela perspectiva. Talvez Mikkel não fosse tão estúpido ao fim e ao cabo. Mas, claro, não estabelecera a ligação. Nem ela própria o fizera, apesar de saber muito mais sobre o que tinha acontecido. Pensou um pouco em Björman e apercebeu-se de que o facto de ter conhecido Björk fazia dele uma peça mais importante do que até então imaginara. Compreendeu também que, muito provavelmente, ia ter de fazer uma visita a Smadda Larö. Voltou ao disco rígido de Mikkel e criou na pasta Lisbeth Salander um novo documento, a que chamou Canto do Ring. Ele ia vê-lo da próxima vez que ligasse o iBook. 1. Mantei-te longe do Teleborian. É um sacana do pior. 2. A Miriam Vu não tem absolutamente nada a ver com isto. 3. Fazes bem em concentrar-te no Sala. É ele a chave. Mas não vais encontrá-lo em nenhum registro público. 4. Há uma ligação entre o Björman e o Sala. Não sei qual é, mas estou a tentar descobrir. O Björk? 5. Importante. Há um relatório da polícia a meu respeito, muito mau para mim, de fevereiro de 1991. Não sei o número do processo e não consigo encontrá-lo. Por que foi que o Ekström não o deu aos jornais? Resposta: não está no computador dele. Conclusão: não sabe da sua existência. Como é isto possível? Pensou um instante e acrescentou: PS. Mikkel, não estou inocente. Mas não matei o Dag e a Mia. Não tive nada com isso. Vi-os naquela noite, mas quando saí, estavam os dois vivos. Obrigada por acreditares em mim. Dá cumprimentos meus ao Paulo Roberto e diz-lhe que tem um gancho de esquerda que é uma merda. P.P.S. Como soubeste aquilo do Venastrom? Miquel encontrou o documento cerca de 3 horas mais tarde. Leu a mensagem, linha a linha, pelo menos 5 vezes. Era a primeira vez que Lisbeth afirmava claramente que não tinha matado Dag e Mia. Acreditou nela. E isso deu-lhe uma enorme sensação de alívio. E finalmente estava a falar com ele, ainda que de uma forma tão codificada como sempre. Notou também que só negava ter matado Dag e Mia. Não dizia nada a respeito de Bjurman. Assumiu que era por ele só ter referido Dag e Mia na sua mensagem. Pensou por instantes e então criou Canto do Ring 2. Olá, Sally. Obrigado por me teres finalmente dito que estás inocente. Acreditava que sim, mas com todo o barulho que tem sido feito na imprensa, até eu tive algumas dúvidas. Perdoa-me. É bom sabê-lo diretamente do teu teclado. Agora já só falta descobrir o verdadeiro assassino, uma coisa que nós os dois já fizemos uma vez. Talvez a coisa avançasse mais depressa se não fosses tão misteriosa. Assumo que tens lido o meu diário. Nesse caso, sabes o mesmo que eu sei e o que penso. Estou convencido de que o Bjork sabe qualquer coisa e tenciono ter outra conversa com ele nos próximos dias. Achas que investigar os clientes das raparigas é uma perda de tempo? Também eu acho estranha essa história do relatório da polícia. Vou pôr a minha colega Malin Eriksson a trabalhar no assunto. Que idade tinhas tu na altura? 12? 13? A respeito de que é o relatório? Toma devida nota da tua opinião sobre o Teleborian. Assinado M. P.S. Cometeste um erro no golpe Venastrom. Quando estávamos em Sandham, no Natal, eu já sabia, mas não perguntei nada, uma vez que tu não referiste o assunto. E não tenciono dizer-te qual foi o erro, a menos que nos encontremos para um café. A resposta, quando chegou, dizia: esquece os clientes. O Sala é o único que importa. E um matulão loiro. Mas o relatório da polícia é interessante, uma vez que alguém parece querer escondê-lo. Não pode ser por acaso. O procurador Richard Ekström estava de péssimo humor quando a equipa de Bublansky se juntou para a reunião da manhã, na segunda-feira. Mais de uma semana a procurar uma suspeita cujo nome e aspecto eram conhecidos, não produzira quaisquer resultados. E não ficou mais bem disposto quando Anderson, que estivera de serviço no fim de semana, lhe contou as últimas novidades. Um assalto? Exclamou com indisfarçado espanto. O vizinho telefonou no domingo à noite para dizer que a fita que selava à porta do apartamento do Bjurman tinha sido cortada. Fui verificar. E? Foi cortada em 3 pontos. Provavelmente com uma lâmina de barba ou um x-ato. Um trabalho bem feito. Quase não se nota. Um assalto. Há patifes especializados em apartamentos de pessoas falecidas. Não houve roubo. Revistei o apartamento. Todos os valores, leitor de DVD e essas coisas continuam lá. Mas a chave do carro do Bjurman estava em cima da mesa da cozinha. A chave do carro. O Jerker esteve no apartamento na quarta-feira para verificar se nos tinha escapado alguma coisa. Verificou também o carro. Jura? Que não havia nenhuma chave na mesa da cozinha quando saiu e voltou a colocar a fita. Não pode tê-la esquecido lá? Ninguém é perfeito. O Jerker nunca usou aquela chave. Usou a que estava no porta-chaves do Bjurman e que ele já tinha confiscado. Bublansky esfregou o queixo. Não se tratou, portanto, de um assalto normal. Alguém entrou no apartamento do Bjurman e andou por lá a espiolhar. Deve ter sido entre quarta-feira e a noite de domingo, quando o vizinho telefonou. Alguém que andava à procura de qualquer coisa. Mas o quê, Jerker? Já lá não havia nada de interesse, nada que não tivéssemos já confiscado. Nada de que tenhamos conhecimento, pelo menos. O motivo do assassínio continua por esclarecer. Assumimos que a Salander é uma psicopata, mas até os psicopatas têm de ter um motivo. O que é que sugeres? Não sei. Alguém revistou o apartamento do Biermann. Primeira pergunta, quem? Segunda pergunta, porquê? O que foi que nos escapou? Jerker? Holmberg suspirou resignado. Tudo bem, vou voltar a revistar o apartamento, desta vez com pinças. Na segunda-feira, Lisbeth Salander acordou às 11 da manhã. Ficou meia hora a preguiçar antes de se levantar, ligar a máquina do café e tomar um duche. Preparou o pequeno almoço e sentou-se diante do PowerBook para ver o que havia de novo no computador de Ekström e ler as edições online dos jornais da manhã. Em seguida, abriu a pasta da pesquisa de Dag Svensson e leu as notas que ele tomara durante a conversa com o jornalista Per Aka Sandström, o cliente de prostitutas que fazia recados para a máfia do sexo e sabia qualquer coisa a respeito de Sala. Quando acabou, voltou a encher a caneca de café e foi sentar-se junto à janela para pensar. Às 4 da tarde tinha pensado o suficiente. Precisava de dinheiro. Tinha 3 cartões de crédito. Um deles estava em seu nome e era, para todos os efeitos práticos, inútil. Outro fora emitido em nome de Irene Nesser, mas ela queria evitar usá-lo, uma vez que identificar-se com o passaporte Nesser podia ser perigoso. O terceiro tinha o nome da Wasp Enterprises e estava ligado a uma conta onde havia cerca de 3 milhões de croas, que podiam ser aumentadas através de transferências via internet. Qualquer pessoa podia utilizar o cartão, mas teria de identificar-se. Foi à cozinha, abriu uma lata de bolachas e tirou de lá um maço de notas. Tinha 950 croas em dinheiro, o que não era grande coisa. Felizmente, tinha também 1.800 dólares que deixara numa gaveta depois de regressar das suas viagens. Podia trocá-los sem necessidade de se identificar em qualquer agência de câmbio. A ideia fê-la sentir-se muito melhor. Pôs a peruca de Irene Nesser, vestiu-se elegantemente, enfiou uma muda de roupa e uma caixa de maquilhagem numa mochila e saiu para a sua segunda expedição fora de Mosebach. Foi a pé até à Falkungatan, desceu a Erstagatan e chegou a Vatski, uns minutos antes da hora do fecho. Comprou um rolo de fita isoladora e uma talha com dupla roldana e 8 metros de corda de algodão. No regresso, apanhou o número 66. Na Medborgarplatsen, viu uma mulher à espera do autocarro. Não a reconheceu imediatamente, mas qualquer coisa fez soar um sinal de alarme e, olhando com mais atenção, viu que era Irene Flemström, do serviço de pessoal da Milton Security. Usava um novo penteado, mais moderno. Saiu por uma porta do autocarro, enquanto Flemström entrava pela outra. Olhou em redor, à procura, como sempre, de caras que pudessem ser-lhe familiares. Dirigiu-se à estação de Zodra, passando pelo edifício semicircular de Bofilsbaga, e apanhou o comboio suburbano para norte.